equipamento, o ajuste no 013, chama na final 06. Na 6337, estourou ao 06, direito, no 2119, sol. Fala, Fábio Lu, Alfa Juliette, autorizado o 07, Unidade Avícola 013, localização de oxigênio e espaço. Autorização ao procedimento elétrico de São Lázaro, passo de lugar. Para Romeu Juliette, Alfa Juliette, Vandral, Romeu Pai, Camara Controle 208. Graças. 3, à esquerda na prova 3-0, destrador de notável 19-0, ou no 2 a 3 a 7, segmento ele é 700, para agora o passo do lugar. Thank you. Thank you. 3, decolado aos 4, 7, controle de Salvador, 20, décima 8, boa viagem. 208, boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 5073, cruzando meio que antes, 18. Azul 5073, contato na Vanda do Colégio, Cologia Santa Coral, Unobrado, para o nível 180. Sente via Coral, Unobrado, para 180, Azul 5073. corresponde de voo 190-0012, pode virar boa noite. repetição por alta, de comando encerrado, tem o controle Léo, de número 0, de forma 1. Isso para 2 mil pés, consegue descrição de nível em Tupac, autorizado final de 2 mil pés, vamos ser ligado. 2, mandou uma atmosfera com você. O aluno 9962. Só por curiosidade, o nome embaixo da janela, qual seria? Ok, muito obrigado. Só por curiosidade mesmo. tiver aproximação, aguarde o sinalismo e ajuste no zero normal. Boa tarde, aguarda. Pouso autorizado, 590 graus, 08 Lloyd, 011. Pouso autorizado, 94.